Rua Venderé, conta 3.010, ao Justo no 06. Autorizado Duna, está presente. Zero pronto. Bom dia, 3304, são autorizado. A decolagem dá 10, o vento é 140 graus, 079. É, decolagem, tá? 3304. O ajuste 1016, o Mike Eco Delta reporta através de Pitapu. O filme é nosso que chamou? 5221 na remoto 14, aguarde para o push. Stand 3304, decolado aos 1-4. Chame o controle, 120-8. 208, 3304, bom dia. Senhor Salvador, bom dia, 3304 da TAM, 1700 na Arbor. Stand 3304, contato radar, 360, CD Arbor. Direto ao Arbor, obrigado, 3304. Então, 3663, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, chame torre, 1-1895, quem é que é o 10, no meia, boa viagem. Índia e Alfa, 5221, por equipe de solo que após a passagem da aeronave da TAM, que vai para o ponto de espera do 10, está livre para estacionar e pós-táxi. Estou no meio, está livre, LS. 118.95. Sou informador, Mike Delta, Mike Delta, chame o farol de Itaquá. Com o 605, Recife 3325, alternado no 3395. 3325 e 13395, obrigado. Metriz no 2 no 10, aguarde para o push. Da 3304, pode voar direto nessa seriedade? Controle da 3304. Prossiga. Por gentileza, poderia voar Elefa? Guarda. O Delta e Itapuã. Ok, Mike Eco Delta, mantém Itapuã, temos um Citation. Citation na final da 1-0. Aguarde para o cruzamento da final. Afirmativo, será Itapuã aguardando o Mike Eco Delta. Bom dia, tem 3663. Mantenha o ponto espera. Vai deixar aí na final da 1-0. Aguarde para ingresso. Oi, Salvador, bom dia, Tango November Eco, final da 1-0. Bom dia, Tango November Eco. Informo o tráfego um Cicote, um helicóptero, mantendo 500 pés à sua direita, na linha do litoral sul. O trem está baixado travado. Afirmativo, confirma o vento. O vento agora é 140 graus, 104 nós. Prossegue para 10. Prossegue para 17, se possível, cancela, prossegue para 17 visual. Ok, então plano modificado agora aos 18. Abandone a final da 10 com curva à esquerda e chame na final da 17. Tango November Eco. Sim, chamar a final 17, Tango November Eco. O Mike Eco Delta, só mais um instante para cruzar a final da 10. Temos um Citation abandonando agora a final da 10, aguarde instruções. Então mantenha a sua separação, visual com o tráfego e o seu número 2 para o pouso. Mantenha a perna do vento do circuito não padrão da pista 17 e aguarde a base. A 3663, decolagem autorizada da 10, o vento 130 graus 059. Decolou no 0, 3663. Tango November Eco avistado, pouso autorizado na 17, o vento é 120 graus 629. Ciente, livre pouso 17, baixado e travado, vento Tango November Eco. Após a rolagem da aeronave da TAM, alinhar e manter a 10. Tan 3304, Recife, 1288, 1260. Recife, 1288, 1260. Para o táxi, o Xander 6312151 a bordo, Altera Natal, 3 horas e 20. Autorizado o cruzamento, só mais um minutinho para a base, o mais Eco Delta. Não problema. Meia boa viagem. Ok, parte de Alfa, ponto espera 1895, obrigado, até já. Cashback track autorizado, táxi para estar primeira à esquerda, dando November Eco. O TAN 3663 decolado aos 21, chame o controle, 120.8. 208, bom dia. Mike Eco Delta, gire a base, aguarde autorização de pouso. Giro na base, aguardando autorização, por favor. Salvador, bom dia, 3663, cruza 1600. Sim. Bom dia, 3663. cruzando 2.1 pés agora. Bom dia, então 3663, contato radar, 340, saída da Elpa, 2.000 autorizado letra. 2.000 letra, pronto agora, obrigado. O vento é 80 graus, 62 de nós, flipe. Sequência livre ao estacionar, 190 eco. Mike Echo Delta, pouso autorizado. Na 17, vento é 80 graus, 62 de nós. Quebrou o pouso com 7, Mike Echo Delta. Decolando aos 2-3, chame o controle em 120 decimal 8. 208, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Xané 6312. O Xané 6312, bom dia. Alinhar e manter a 1-0. E manter 6312. DP5221, decolado na sua escuta. Salvador, gol 1923, puxa acionamento, meia dúzia. Meia dúzia, está livre, puxa acionamento, pós-táxi. Puxa acionamento, chama táxi, 923. Então, livre das restrições? Trip 5220, manda no perfil. Recente, 5221. Delta no solo, 25 ao estacionar no 44, frequência livre, bom dia. E o Oceané 6312, decolagem autorizada da 1-0, vento é de proa, 159. Iniciando 6312. 7 Web, aguarde instante para o push. Vitor Bravo, uniforme do ponte número 3, solicita autorização para reboque até a ponte de número 612. Autorizado, depois para ingresso no ponte principal, Vitor Bravo, uniforme. Corrente, informa ingresso no ponte principal. Para Curitiba, autorizado 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após conforme rota do plano. Controle 1208, transpõe 5566. 26, chame o controle 120.8, vou viagem. 128, já, obrigado. Salvador, bom dia, chame 6312. Xané 6312, contato radar, 350, sai da PUCA. 7297, aguarde para início do pushback. Fala, Salvador, gol 1923, táxi 156, 330, Galeão. 10-0 no meio, liberado, pode estar pisado, né, 362. Operador 1-0, chame 2-1-1-8-9-5, que é legal no 0 no meio, boa viagem. Contato Índia Alfa, ponta 10, 2, 9, 5, 16, 9, 2, 3, bom dia. Maior 6629, coordena a equipe de solo, que após a passagem dele lá da rua, sua retaguarda, está livre de pushback e após táxi. 9 volta, gente, pode entrar para o táxi, 7, 2, 9. Prossiga? Pode apenas confirmar a rota proposta aí para vocês no próximo voo. 359, DCT Elefa, após UP 021, Sierra Charlie Bravo, DCT Urana, confirmada do plano. Esse é o Guarulhos, 359. Vai Mercedes 29, chamou solo, confirme? 6311, hotel de caneta. 6311, Guarulhos, UPS 10, Bridge, UPS 16, Belo Horizonte, DCT Trive. Ok, grato. Então não se escuta quando a autorização do Guarulhos, nível 360. Ciente, 6311, para Guarulhos, autorizado 360, via UPS 16, após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, lida após Bridge, controle 1208 e transpõe 5005. Barulhos, nível 360, pesulo 6 e após rota do plano é pesulo 0 bridge. O decola 10 com curva direita, da EL, mesmo bridge, 208 ao controle, 5005 transforma, 6311. 6311, corrigimento correto, após o outro pressionamento. Lembrando que a primeira aerovia será o pesulo 6, que após o bridge irá interceptá-la. A pesulo 6 após bridge, graças. Depois para outro pressionamento, se anel 6311. Chamaremos. 0 pode voar e estar na tribuna? Não tá chegado. Tá bom. Saíra 736 para Porto Seguro, autorizado 060, via Golfo 677, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral, controle 1208, acione 0263. Aéreo 736, acontecimento correto? Confirma seus abordos? Ciente 08 POB, para acionamento e táxi, torre 118 decimal 95. Novo WebJet 6729. 161 a bordo, 3:45, contendendo o caminhão para o táxi. WebM729, táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, chame torre, 1-1895, que é negão 10 no meia, boa viagem. Índia Alfa, para o nosso 7295, 10 no meia, obrigado, 7295. Inteligível a transmissão. São 3733 para São Paulo Congonhas, autorizado 360, via peso 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, lida bridge, controle 1208 e transpõe 5010. Decolou agora no mesmo nível, destino e rota. Aguarde no ponto de espera. Entra aguardando, 729. Prossiga? 2, Recife, 1, 2545, alternado 1, 2685. 2545-2085, TJ, obrigado. Estabilizado, Oxalé 6332. Oxalé 6332, chame a Torre Salvador 118-95. 18-6332. Bom dia, Oxalé 6332, estabilizado. Oxalé 6332, cliente, o ajuste é 1-0 no meia. Livre o pouso, na 1-0. O vento é 120 graus, 65. O 120 graus, 05, norte. Oxalé 6332. Livre pouso na 1-0, Oxalé 6332. O nível 360 foi o autorizado pela torre? Afirmativo. Paulo, o Vitor estava no Lua, autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado, ingresso no pátio principal para o gate 06, está autorizado, Vitor Bravo e uniforme. Desculpe, o Bravo de forma. Forte ao término. Found on the American 980, ready for pushback and this is start gate 1-1. Clear to pushback and start up, report you ready for tax, American 980. As request to push and start, we'll call for taxi American 980. Webjet 6729, após o Oxené, afinal alinhar e manter 1-0. Após o Oxené, alinhar e manter 1-0, 6729. Informa que a América está iniciando o push à sua esquerda. Web 6729, ao alinhar tem a decolagem autorizada da 1-0, vento 1-0, grau 05, nosso. Ao alinhar, decolagem 1-0, iniciando nessa 2-9. 729, decolada 37, chame o controle. 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Cara. U 1923, Recife 13325, 13395, bom voo. Controle, bom dia, 6729. Recife 3395, gol 1923, bom dia. Bom dia, gol 1923. Web 6729, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL, 6720. Trip 5221, chama Recife 1288, alternado 1260. Mantenha a posição antes da Juliette. Ok, mantenha a posição antes da Juliette. 9090, clear the text. Clear the text. Behind the gate 06. Behind the gate 06. Okay, we can taxi to next to gate 06, American 92. No 9, vista livre, puxa, pós-táxi, 359. Estabilizando, 982. Corre, 10895. 10895. Via Índia e Alfa, no ponto inspirador no 0, chame torre 11895, QNH no 0, no meia, boa viagem. De Alfa, 395, American Line 980, cleared proceed with your text. By April 1, India Alfa, on the red point of runway 10, contact tower frequency 18.95. Roger, American 980, continue taxi via apron, Alpha holding point runway 10, tower 18.95.